curva direita para circular. Tome pronto no faixa 3, 9890. Pois lida, bidev, controle 119, decimal 8, transponda 5161, o 5962. O Rio 2 está autorizado para o Galeão no 400, lá da Serra Capitão 10, com a primeira curva direita, subida da Helena Bidev. Receptando a Bruce 50, controle está operando a 9-8, transporte 5161 para o Rio 5972. Marca a posição 7, ok? Correto, chame pronto. Número 34, aguarda o copo, Maceió, ajuste no 014. 9-5-9, decola os 3-3, controle 1-1-9, décimo 8, boa viagem. Obrigado, bom trabalho, 1-1-9, décimo 8, 0. Azul, 2, 4-9, decola. Controle, Salvador. Azul, 4-9-5-9, decolando o terceiro da coral. Do 4-9-5-9, boa noite, contato, mantendo 1-6-0, terceiro da coral. Quando me recebe, terceiro da Coral. Azul 4959, obrigado. Seu direto no rumo de Coral, Azul 4959, após 2 minutos. Após 2 minutos, direto Coral, 4959, Azul, obrigado. Vamos ter 23 sem identificação, deixa mantém 4000, ajuste no 014, via chegada bom. 4000, via chegada bom, 314, voo 9473. E o Moisés aguardando o procedimento LS-3. Guardando aqui no 0943. Approach, Continental Tower, 118, decimal 95, Ocean Air, 6212. 8295, good evening, Ocean Air, 6212. 1868, desse mantém a 2000 autorizado para final. 2000, voo 9-8 autorizado. 6212, check landing gear, clear to land on 0110 in 150 degrees, 7 knots. Clear to land, runway 10, 6212. Liberdade 5972 em frente, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto. Liberdade 5972 Boa, observe, era da companhia saindo do pátio, autorizado, chame táxi. Boa noite, 5001. Ground confirm with you, we've a Kilo for Oceanetic 212. Affirmative, Kilo 2813. Kilo 2813, Roger. Pico 972 aos 41, controle 198, boa viagem. 98, obrigado. Táxi 9810 em frente, pátio Índia Alfa, com espera, reporte pronto para regular. Certo, letra, 93. Salta comigo na chegada a Mário, guarda ele a textura. Vai ser Mário, autoriza a proteção? Sim, autoriza a proteção. Tá muito bem. Controle em 119.8, transponder 5157, azul 45001. 5157, confirmando, portão 8, chama pronto. Chamará 5001. Para o Salvador, controle Salvador, 119, chama pronto. Passaria 224, reporte para descida, tenda a educação, aguarde o procedimento LS-3. Identificou, de presente em área, 2224, chama legal. 190, alinhar e manter pro 190. Boa noite, 3, a minha inspeção, desça e mantenha nível 0, 5, 0 na chegada Mária, aguarde procedimento, perdão, na chegada ponte, aguarde procedimento LSFU na chegada ponte, ajuste 1-0-1-4, azul 2-7-1-3. Ok, 4-0-1-0, chegada ponte, 1-0-1-4, ajuste, só solicitar a de ponte, dá pra ver? Somente mantém o perfil da chegada do sequenciamento. Azul 4959, chame Léo, 120, décima 1, pelo que está terminado. Azul 4959. Boa noite. Passarido 2224, para a descida. Passarido 224, deixa manter nível 110. 110. Deixa manter nível 110, passarido 2224. É o 110, o 2224. Azul 4107, sala de edificação, desce mantém 070, ajuste 1-0-1-4, vê chegada a mar e aguarde procedimento LS aqui por aí. Controle Gol 1134. Gol 1134, acione código 5170, a saída PUCA se mantém nível 350, Gol 1134. 5170 na PUCA 350, 1134. Arupax do Azul 5001, 112 a bordo, 4 horas e 38, alternando Ribeirão. C2000, 3152, vai ser uma estabilizada então. Alô, direto Duna. Bora, Duna. Atinge Alfa, ponto espera, encontrará Azul 5001. O 723 mantém a posição antes da Juliette, tem passagem 1 azul, após o azul, Juliette, portão 4. Até a Juliette, espera passagem 1 azul, após Juliette para o 04, agora o 723. Itap, 2224. Tá 3600, vê se mantenha 4000. Mantenha 4000, carinho da Rio, contato. Azul 4107, vê se mantenha 5000. Cadê o jogo? 1-0-9-8. Olha o torre, 1-9-8-9-5, pouso. 1-9-8-9-5, boa noite. Boa. E o 9890, chama o Recife agora, frequência 1933, decimal 25. 1-2-3-2-3, boa noite. Boa. A para azul, para 5001. 5001, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 5001. Oi, boa noite, gol 1098, passe da Serra e Bairro Tavares. 2098, pouso autorizado, 950 graus, 8 ou 9. Livre, pouso 1098. Passageiro 2224, desse que mantenha 2000. 2000, 2224. Só 3600, emitir redução para 2009. 0200, só 3600. Azul 4107, Azula 2109. Profissão, 0. 18, Solon 00, táxi via Alfa, reporte em Juliette. Reportado na Juliette, o 09, mantendo pista. Estela LS, chame Torre, 1995, 3152. Boa. 01, livre decolagem, 950 graus, 62. Autoridade de decolar, azul 5001. Azul 2703, isso mantém 3000. Ele mantém 3000, confirma isso. E 1410 no 4. 1404 aqui. O nome 34 chama o ofício agora, frequência 2545. 2545. Torre Salvador, nosso Curitião. Boa noite, 3152, já está estabilizado no X-Ray. 3152, chega o trem. Vento no 50 graus com 8 nós, pouso autorizado, pista 1 0. Pouso autorizado, já está passando travado, 3152. Informador, boa noite, azul 6908. Azul 2793, eu estou com a esquerda na proa 190, início localizador. Firma, esquerda, para 190, limite localizador, azul 2793. 397, azul 5001 no contato, firma até 320 na saída da EL. 198, azul 5001, muito obrigado. Próxima Juliette, gol 098. 098, ingresso Juliette, portão 2. Juliette 2, 098. 2152 confirmando, pouso autorizado, 950 graus, 8 anos. 2824. Flash final da pista 90, chamando pouso no 895 para 3224. 1895, boa noite. Boa noite. 2793, desse mantém 2000. Vai. Esse é mantém 2000, 2793. Tem a 224, coordenando com a equipe de solo, tem a aeronave da Gol ingressando agora para o portão 2, após a mesa parquiagem que autorizar, chame táxi. Certo, agora estou fazendo a aeronave da Gol e inicio a 224. Então, muito boa noite, azul 5001, 3, cruzando 3000, 320, saída da EL. Contato, estou mantendo o 320, 5001. Subindo para 3202, 5001. 3600, direita na proa 0, daí a 0. E personalmente será ultrapassar o curso do localizador. Ok, 060, passando o amigo lá, 3600. Azul 4107, projetor esquerda, proa 360, limite localizador, desse mantém a 3000. Beleza, 360, terminado pelo lote, 3400. Tá 3600, emitido, são para 1970 nós. 700 na 3600. 3152, solo 04, livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte em Xajulete. Alfa, reporte em Xajulete. Zero, cruze agora à direita, na proa 1-35, na ponte utilizar no curso do localizador. Para 3-5, para ele, na 3-6-0-0. Azul 2713, pela esquerda agora na proa 140, reposta localizador estabilizado. Esquerda 140, reposta localizador no lote, azul 2713. Na 3600, estabiliza agora na proa, parece que localizou na proa 155, reposta estabilizado. Sete, pode ser para 2000, na 3600. Afirmativo. Só 2000, mas essa é só vaca não. Azul 2713, como que está indicada? Ah, já está bem reduzido aqui, 125, mas é melhor para o outro, já sabe. Sim. Só 3600, em que redução para aproximação? Já estava, 3600. Azul 4107, direita na proa 095, após estabilizar no localizador. Direita 095, chamarei com o nome. Autorizado 2000, azul 4107, interceptar e completar o sinal. 2000, azul 6908, diz que mantém 3000. Descendo para 3000, com 1014, o azul 6908. Se direito, táxi Alfa Kilo para o pátio 3. Liga na direita, Alfa Kilo, pátio 3, 2024, boa noite. Completo LF por 1995. 6224, táxi direita, ponto de espera, 18. Mantém a escuta da torre até o ponto de espera, reposta pronto. Mantém a escuta apontada na zero, reposta a ponto 6224. Decimal 1, alterna secundária que é 13325. 625 ano, 3325 do 5001. Puta 3600, terra baixada travada. Aproximação, aguarda, pista livre, 3600, milita tudo. 7300. Ah, corte final, azul 800, vamos ver. Frente, foi autorizado, 150, foi de novo. Estou 4907, completo, final, aliás, sendo todo 1895. Azul 6908, inicia a edição para aproximação azul 6908, descendo 2000, autorizado LS. Iniciando a redução, descendo para 2000, autorizado LS, o azul 6908. Aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardando a autorização, para a E 21-3, Salas 1-1, libera direito, autorizado táxi, Alfa Kilo 4-3, fazer a instrução 2 Romeu. Alfa Kilo 4-3, confirma? Afirmo. Tá, obrigado. 3, da direita, prossegue Alfa Juliette para remota 1371. Alfa de... Alfa Juliette para remota 13. 13, na 3300. Repouso no 40 graus, 069. Repouso no 0, 4007. 224, após do Polo Zembra da Zista, autorizado a Leão, Alfa Kilo 4-3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo 4-3, sinalizador, passou da 7, vou falar aqui. Fechando a 6224, tem 1.000 de classe, 0, evento 60 0 graus, 079. Cristiano 0624, Fernando. cruzamento também 0 graus 069. Chefe de pouso para o azul 6908. Eu tenho 224 da Flávia 17, controle 19, 18. 19, 18, muito obrigado pela coordenação, Felipe, tenha uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Controle 6224, Xanete, cruzamos 17, a sua boa noite. Xanete 224, contato na Leandro da Colégio, Filma 190, Teleponde. 190, autorizaria Conde da presença. Fazer 6908, sala 09, libera direita, autorizado táxi Alfa, Kilo, parte 3, que é do Cassino Elisabeth Almeida. Alfa, Kilo, parte 3, para a direita do 6908. Está autorizado a Aracaju, nível 230, decola 1-0, curva esquerda, saída Fuca Caju, via Golf 677. Controle Salvador, pera 119-8, transporte 5401. 230, autorizado a Aracaju, Golf 677, decola no perfil Fuca Caju, com curva pela esquerda, controle 198, transporte 5401. Com 868, posição 1. 968, que eu estou já em Sacoa Região, ponto do planeta. Pronto, obrigado. Salvador, approach control, good evening. Ocean Air, 6258, crossing 190 to 150. 6258, smoke identification, present day. 2,000 feet, commercial 7104, clear of minor weather. Center 2,000 feet, can you fly direct to Germany? Do intersection. Do direct to intersection. Direct to top intersection, Ocean 6258. Direct to 2,000, commercial 7104. 0-4, can you fly direct to 2,000 feet? Agora de transferência para a Aracaju. Francisco, através do 18. Está autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola pista 10, a curva é direita, saída Ambra Elefa. Após Opel, Oscar Palema, Oscar Romeu e após transferir direto Conquista conforme a rota do ponto de voo. Controle de Salvador, pera 119-8, transponder 5175. Está autorizado para Santa Conquista, nível 180, decola da pista 10, curva direita na saída Arbor, transição Elefa, depois vai voar Opel e depois direto para Santa Conquista.